Meu nome é Kai. Pra você que não me conhece, eu tenho AIDS. E eu queria uma garota pra me cuidar. Mas nenhuma delas gosta de mim, porque eu sou gordo bizarro. Esse rap é sobre mim. Greek Boy, Angelus here. Ai, gostei. Olá, meu nome é Kai, mas tô mais pra Kylie Jenner. Com o corpo do Michael, conquista aritmétrica do Rick Renner. Eu amo assistir gore e eu quero comprar uma Uzi. Eu adoro o horrorcore, mas odeio todas as pussy. Misoginia nas minhas linhas, mulheres são tudo nojo. Não querem sentar na pica e só me chamam de gordo. Eu não aguento essa merda, vou pra escola sempre armado. E se me olharem estranho, eu atiro no arrombado. Minha bolsa já tá cheia, só que de caixa de bala. Mas não bala de pistola, mas só de chiclete de bola. Gato no processador, eu quase morro de amor. No Discord com os cria vendo coisas sem pudor. Galeria lotada de vídeos de coreana, com uma escova velha enfiando lá na chana. O meu sonho é pegar uma mina indefesa, prender ela no porão e cuidar tipo precisa. Correntes de aço no seu braço tipo adorno. Eu estouro sua cabeça se tu me fizer de corno. Eu sou frágil de verdade, eu só quero um romance do tipo Bonnie e Clyde. Eu só quero uma chance. Correntes de aço no seu braço tipo adorno. Mas eu estouro tua cabeça se tu me fizer de corno. Eu sou frágil de verdade, eu só quero um romance do tipo Bonnie Clyde. Eu só quero uma chance de curtir a sua vibe e aproveitar o lance. E no fim dessa história te comem igual McLunch. Tipo um filme de terror ao som de Bastard. Meu amor por ti é tanto, tu não sabe quanto arde. Vozes na cabeça que me falam o que fazer. Ela não te deu valor, agora ela tem que morrer. Tem uma arma lá na cama, fecha os olhos, diga adeus. Com azar tu vai pro inferno, pra sorte de qualquer Deus. Correntes de aço no seu braço tipo adorno. Mas estouro sua cabeça se tu me fizer de corno. Eu sou frágil de verdade, eu só quero um romance do tipo Bonnie Clyde. Eu só quero uma chance. Correntes de aço no seu braço tipo adorno. Eu estouro sua cabeça se tu me fizer de corno. Eu sou frágil de verdade, eu só quero um romance do tipo Bonnie Clyde. Eu só quero uma chance. Eu queria vagabunda. Eu queria uma chance com você, mas você não quis me dar. Você me chamava de gordo bizarro. Eu só tava tentando te amar e você nunca, nunca, nunca reconheceu isso, sou vagabunda. E agora que tá indo, hein? E agora, vagabunda?